A Lisa Bell, que deixa seus cabelos naturalmente lisos, informa a hora certa. Agora 3:18. No quintal da minha casa eu plantei um pé de flor e um pezinho de feijão. Com carinho e cuidado eu reguei. Aquela planta era minha ilusão. A flor era você e o feijão era. Que beleza multicor, você me alimentava, eu lhe dava o meu amor. Gente, para acabar com a gripe e com o resfriado, tem o poderoso Benegripe. Benegripe é o poderoso antigripal que chegou para acabar com o resfriado. Benegripe vem em dois comprimidos, um é verde e o outro é amarelo. O verde tem analgésico e tira as dores, corta a febre. E o amarelo tem vitamina C pura. Essa poderosa combinação liquida com a gripe num instante. Tome Benegripe, é o fim da gripe do resfriado. Foi pensando em você que aprendi a fingir que não via, não ouvindo a Deus que dizia que passava da hora do fim. Não, mas aí a praça foi pro breve, meu, tá aí. Aí a praça foi pro breve. Eu falei pra ele, rapaz, cuidado, cuidado. Não adianta nada, que coisa, hein? Gente, engobe o remédio pra quem gosta de beber. Quem gosta de cerveja, de chope, de vinho, de uísque, de pinga, deve tomar antes o engobe e depois também. Tomando engobe, não tem problema de ressaca e nem de atacar o fígado. Engobe é um remédio muito bom. Mas, meus amigos, eu vou dar, olha aí, um TV a cores e vou dar 10 coleções de LPs, cada coleção com 10 LPs. São 100 LPs que eu vou dar de presente, 10 coleções de 10 LPs, no dia 31 deste mês. Para concorrer, é só escrever uma carta para mim. Programa Oswaldo Betio, Rádio Capital, Avenida 9 de Julho, 3939, São Paulo, CEP 01407, e mandar uma carta só, porque só uma de cada pessoa vai concorrer. Escreva no envelope concurso, sua carta não vai ser aberta e já vai ficar separada para o sorteio. Mande o nome e endereço certinho para me mandar em sua casa, se for sorteado. Mas escrevam logo, gente, dia 31 está perto, hoje é dia 21, daqui a 10 dias, né? É que eu vou fazer o sorteio. Mas carta hoje, em 2 dias, elas chegam. Portanto, tem tempo ainda para escrever. Mas quanto antes, melhor. Vende agora o Luiz Gonzaga, canta Juazeiro. Em São Paulo, 3:22. Juazeiro, Juazeiro, me responda, por favor. Juazeiro, velho amigo, onde anda o meu amor? Ah, Juazeiro, ela nunca mais voltou.